programa Consciência Brasileira. Aqui nunca tá bom. A cada passo, cada du. Só não fique parado. Meus pedros chegado. Com seu plano bolado. Eu faço da minha vida. Eu traço, eu vou conquistar os braços. Se quiser chegar, pra somar, vem cá. Se for reclamar, pode ficar por lá com o trabalho executar. Sem ter nada pra falar, mas não é só manifestar. Blá, blá, blá. Para onde quer que vá. O respeito é a chave em qualquer lugar. Direcione seu caminho para o bem que há. Sua vida fortalece e também faz pensar. Lá, um horizonte forjado que tem de monte. Eu sei onde a coruja dorme e a cobra se esconde. É meu bonde favela invadindo por onde. Moscou nem me viu, nem fumaça por zona. Assumo por meu nome, que não é Johnny. Não me confunda, porra do seu clone. Síndrome, fome, conversa que tome, então some. Tá sua postura cansada, consome. Na minha raiz não desista, é meu nome. Louco, esse é meu nome. Mesmo de longe, bem longe, o amor não é fome. Nem menos homem. Que a humildade te cante, que te levante. Nunca desande. Da ganja, da ganja, que tá no ar. Bate sua porta, entre as frases que gostas e que se joga só o que te importa. Sossego pra nossa, paz quem não gosta. Traição sempre vem pelas costas. Venenada tua alma que mostra personalidade forçada se toca. Que tu quer somente a mostrar que vai pra dizer que é melhor que o demais. Quer saber se onde tem amor não trai, não cai, não vai, não foge mais. Vou lombrado, levado por cada compasso. Assumo que faço onde é passo a passo. Neguinho renegado, vencedor no palco. Se eu sou o alvo, eu não me calo. Se a palavra vale mais que contrato, nunca romperemos o nosso contrato. Deixamos bem claro que nesse estado nos encontramos, formamos um laço. E a vitória veio aqui pra te ver, pra mostrar que você pode então vencer. Não vou fazer nego, então vamos viver. Vem cá querer que tá ganja, tá ganja. Salve! Estamos começando mais um programa Consciência Brasileira, aqui na sua rádio Estrela FM 94,5. E eu sou Jeff Ferreira, obrigado pela sua companhia. Você já ouviu Da Ganja com Tá No Ar? E você tá mais que ligado que esse é nosso espaço para informar e divertir, com muita música pra curtir, com muito som do bom. E vamos que vamos! Vamos da partida da nave iniciar a nossa viagem semanal pela música nacional, tá ligado? Vamos logo botar um som pra rolar, sem enrolar, se liga aí! Que já foi. Chuva de gente estranha cai. O nosso bucho fica lá depois. E o que foi já foi. Vai voltar jamais. E o melhor daqui já foi. Chuva de gente estranha cai. O nosso bucho fica lá depois. E o que foi já foi. Vai voltar jamais. Se um somos todos, então todos somos um. Homens trabalhando, porém algo em comum. Rap regional cheio de siriguidum. Música, diplomacia, trâmite no Mercosul. Mas os meninos é rap, é rap embolado. Oxi, que é o Brasil lá, tá lá. Querem levar a rapadura por causa do experimento. Só que vão quebrar um dente, arrebente. Mola murmura, é quente. Nossa mistura não quer levar mais, não vai. Neto, vovô e pai, tô de peixeira na bainha. Pois o que ia não vinha e o que foi não volta mais. É só causa justa, só problema top. Ouro, natura, lida de toda pop. Pop de popular feito pessoa. pessoas como gente sem voto e sem edição, pois o assunto é transparente. Vou vitaminar o corpo, custa cara, laranja, vai e volta, é só por lado. Exportação, importação, povo vive de sobra, rastejando feito cobra no centro da adoração. Sustento é doação de quem desembarca no cais. Bando de satanás, pega o melhor, deixa o pitão, põe o menor, pega o maior e o que foi não volta mais. Abestado, pois não tenho mais testado e só falo nordestinês. Tu raio me dá, eu rale dele. Tá ralendo rela lá atrás, a barrela já dá demais. É um vai e vem que nunca acaba, é uns que só botou de zaba. E o que foi, não volta mais. Ei, levou a pior e não está só. O Guesia dando risada e a plebe chega da dó. De trem ou de navio, meu espaço é muita treta. Lá vem mercadoria e os homens da mala preta. De tocar na botija, segunda letra. CPI a treta, mano, mão na preta. Tá bem-vinda, gente estranha, viagem, muito turismo. Bagagem, sem que turismo, só perde nada se ganha. Na dança não me acompanha, o que faço, ele não faz. Ganha vida pelas rurais, do gol que eu faço a tocada. Do embolo, uma embolada e o que foi, não volta mais. É bicho, espera lá, passo do povo pra cá. O que foi, não volta mais, não podemos empatar. Rap brasileiro, do fim até o começo. Chega a rapadura, vindo de outro endereço. Pagar pra trabalhar, do louco, porém jamais. Reia, e o que foi, não volta mais. Thank you.

Já voltamos com o nosso programa Consciência Brasileira, aqui na sua rádio Estrela FM. E eu sou Jeff Ferreira, você acabou de conferir Chuva de Gente Estranha, do Sombra e participação do Rapadura. Invisível, som do Baiana System. Ouviu também Gabriel Pensador com Tô Feliz, Matei o Presidente, parte 2. E a música Meme, do Siloc. Essa é a Rádio Estrela FM e eu sou Jeff Ferreira, tocando o melhor da nossa música alternativa aqui no nosso programa Consciência Brasileira. Chegou o momento do nosso quadro O Artista da Vez, aqui no nosso programa Consciência Brasileira. Vamos prestar uma pequena homenagem ao eterno Jair Rodrigues. Jair Rodrigues de Oliveira nasceu em Igarapava, no dia 6 de fevereiro de 1939. Foi criado no município de Nova Europa, também interior paulista. Durante a juventude, teve várias profissões, entre as quais engraxate, mecânico e pedreiro. Até participar do programa de calouros da Rádio Cultura e se classificar em primeiro lugar. A carreira musical de Jair Rodrigues começa no meio dos anos 50, na cidade de São Carlos, quando em 1954 participou da Noite São Carlense, que era intensa na época. Também com participações na Rádio São Carlos como calouro. No início da década de 60, tentou o sucesso na capital e acabou por participar de programas de calouro na televisão. Com o lançamento do seu primeiro LP, O Samba Como Ele É, em 1964. Fez algum sucesso com o samba O Morro Não Tem Vez, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Porém, foi cantando em boates do samba Deixe Isso Pra Lá, de Alberto Paz e Edson Menezes, que ele conseguiu grande sucesso e gravou seu segundo LP, Vou de Samba Com Você. Em 1965, Elis Regina e Jair Rodrigues fizeram muito sucesso com a parceria em O Fino da Bossa, programa da TV Record. Em 1966, o cantor participou e venceu o segundo Festival da Música Popular Brasileira, com a canção Disparada, de Geraldo Vandré e Theo Barros, empatando com a música A Banda, de Chico Buarque. Conhecido por cantar sambas, Jair surpreendeu o público com uma linda interpretação da canção Disparada. A partir daquele momento, sua carreira decolou e seu talento assegurou décadas de sucesso ao cantor. Nesse período, o artista realizou turnês por Europa, Estados Unidos e Japão. Em 1971, gravou o samba-enredo Festa para o Rei Negro, da Acadêmicos do Salgueiro, no Rio de Janeiro. Jair interpretou sucessos sertanejos como O Menino da Porteira, Boi da Cara Preta e A Majestade do Sabiá. Nas décadas seguintes, sua produção musical diminuiu de volume. Jair Rodrigues morreu repentinamente no dia 8 de maio de 2014, na sauna de sua casa, em Cotia, na Grande São Paulo, em decorrência de um infarto agudo no miocárdio. Entretanto, Jair Rodrigues continua conhecido por sua grande energia e alegria contagiante. E vamos de som! Vamos ouvir Jair Rodrigues com Deixe Isso Pra Lá! E na sequência vamos curtir Disparada, numa versão com participação do rapper Rappin' Hood, aqui na nossa rádio Estrela FM. Vamos que vamos! Vem balançar, amor, é balançar e o meu bem, só vai

voltamos com o nosso programa Consciência Brasileira, aqui na sua rádio Estrela FM. E eu sou o Jeff Ferreira. Vamos para o nosso quadro Top 5 Discos, com aquela listinha de 5 indicações para você conferir e curtir. E se liga que hoje nós temos... Tássia Reis, com o álbum Tássia Reis, de 2014. O EP possui 7 faixas inéditas e com participações especiais de Sam e Thiago Mack nas músicas Agora Eu Quero Ver e Good Trip, respectivamente. O registro foi gravado nos estúdios Chocolates e Boa Onda, além de ser mixado e masterizado pelo Rodrigo Touché. Os grandes destaques dessa obra são Meu Rap Jazz e No Seu Radinho. Mas posso ser o seu melhor disco, mesmo não sendo a primeira. Me deixa ser sua melhor track, gravando a peta rec, tudo isso na sua mixtape, pra você mostrar pros moleque num rolê de skate como eu sou o seu melhor rap. Golden Era, Dirty South, mainstream, underground, eu posso ser até um trap. Mas lembra que aqui é clack, boom, só esperando o seu check. Jardes Macalé, com Jardes Macalé, do ano de 1972. Primeiro disco do cantor carioca, é um dos trabalhos mais inusitados da música brasileira. Um disco que até hoje duro de ser conceituado, e por isso segue genial. O álbum marca sua transição para a via pop, revolucionando a música brasileira ao mesclar rock, samba, erudismo, jazz, bossa nova, tropicalismo e a melancolia. Gravado às pressas, de forma mais minimalista possível, o disco traz uma sonoridade crua, anticomercial e com letras que chegam a soar punk. A farinha do desprezo. Não, não me diga mais que é cedo. Quanto tempo, amor, quanto tempo tava pronta. Que tava pronta da farinha do despejo. Já comi muito da farinha do desprezo. Não, não me diga mais que é cedo. Ponto de Equilíbrio, com Dia Após Dia Lutando, do ano de 2010. Terceiro disco da banda carioca de reggae. Lançado de forma independente, o disco tem 12 faixas e trouxe participações especiais de Jorge do Peixe, da Nação Zumbi, Marcelo D2 e do cantor jamaicano Dom Carlos e da banda The Kongs, também da Jamaica. O disco traz letras fortes e de cunho social, representando a luta diária do povo pobre. Filhos do sistema, quando... Pavilhão 9, com Cadeia Nacional, de 1997. Quarto álbum da banda paulista, liderado por Rossi e 12. E com produção de Educá e Beto Machado. O trabalho projetou a banda em todo o território nacional e teve participações de Marcelo D2, Sepultura e Nação Zumbi. E os sucessos desse disco foram as músicas Mandando Bronca, Bem Bolado, Cada Um, Cada Dois, Otários Fardados e Opalão Preto. Charlie Brown Jr., com Ritmo, Ritual e Responsa, do ano de 2007.

sem cair na cilada. Se for fácil demais, tem alguma coisa errada. O refrão nada cai do céu, você pode acreditar. O mundo é cruel, um dia vai te ensinar. O quê? Que a humildade sempre prevalece. Correndo pelo certo, nessa vida você cresce. Já está de olho em tudo que acontece. Praticando bem, a sua alma fortalece. Isso é que é bem louco e ninguém sabe explicar. Mas eu sei que um dia a minha hora vai chegar. A minha hora vai chegar. Quem hoje está por cima, amanhã não estará. A minha hora vai chegar. Quem hoje está por cima, amanhã não estará. Mas quem sabe faz a hora, então agora é minha vez. O que é meu eu vou buscar. Eu quero ver, eu quero ver. Impossível é uma barreira que na mente fraca está pressionando. Não quero atrasar seu lado, até adianto quando eu posso. Eu não estou errado, só luto pelo que eu gosto. Eu vou assim até o fim, sem cair na cilada. Se for fácil demais, tem alguma coisa errada. O refrão nada cai do céu, você pode acreditar. O mundo é cruel, um dia vai te ensinar. O quê? Que a humildade sempre prevalece. Correndo pelo certo, nessa vida você cresce. Já está de olho em tudo que acontece. Praticando bem, a sua alma fortalece. Isso aqui é bem louco, ninguém sabe explicar. Mas eu sei que um dia a minha hora vai chegar. A minha hora vai chegar. Quem hoje está por cima, amanhã não estará. A minha hora vai chegar. Quem hoje está por cima, amanhã não estará. A minha hora vai chegar. Quem hoje está por cima, amanhã não estará. E a minha hora vai chegar. Por cima, amanhã não estará. Movimento da massa. da massa. Consciência Brasileira. Eu venho na porta do Assumoji. Tocou tambor, sancofa, senti. Os caipiri com moda e vergel, e aí? Fiz da minha pele, veja o que eu vi. Vejo 997, até agora tamo aqui. Interior, terror, terror, interior, e aí? Sem conta pra rua, sobrevivi. Governo com golpe, discórdia, lute. Acordo, penso na noite, de noite, penso no dia, penso nas horas, 8 horas, de mais valia nas horas que resta agora. Eu tento passar de alegria, escuto da ponte pra cá do Laranjeiro, Vila Dias. Lua cheia que clareia as ruas do Capão, nas vielas que não clareia, milícia mata os irmãos. Já acabou, racionais estão de mim, faca são mais presas da era que não era da escravidão. Nossa, tá da hora, mano. Pô, tá da hora, mano. O trampo conjunto na escola é um bruto, é interno e é bruto, e ainda é produto social e mudo com a cor do vulto. Boy branco de lupo, nós preto de luto. Com as mãos pro alto, no barro, no asfalto, roscana, me encana, vergel ao planalto. Eu falo e não falto, meu fiz e não salto de luto. Eu luto e não tenho respaldo, porque não sou falador, mas já passei tanto mal. É foda ver que o mundo muda, pra que o mundo fique igual. Os livros mentem, não se iluda, é bom lê-los, mas na moral a nossa luta é mútua. Tudo e o racismo é estudo. Esse rumo tem que roda, é treinado pra tá na bota de quem sofre a mocota. Isso só passa se nós desbota. Com fome de amor, que fomentador, que é fonte de ardor. Em fronte ao caos, do não é senhor, patrão não é doutor. Pra mim é tudo verme, detetizar. Chama pesada, moleque regaça. Chegamos na praça rimando veloz, batendo corcudo no peito. Olha o respeito, interior tem voz. Convoco por uma luta pelos nossos, com foco algum, mas eu faço o que posso. Eu danço lodo, também rezo o Pai Nosso. E meus destroços, eu chego e destroço. Só quem sabe, sabe que chega e saca. É pra mente forte, não pra mente fraca. PM destaca, PN retrata, PN salvando com os PM mata. Cês planta os plantos, nós planta as plantas. Cê vem com racismo, já nem adianta. Eu tô contra o fascismo e seu bando de anta. Tão tudo marcado na minha lista branca. Eu posso ser tímido, mas não sou do time dos que não faz nada. Eu posso ser tímido, mas não sou do time dos que acha normal. Eu posso ser tímido, mas não sou do time dos que acha graça. Enquanto o sistema arregaça, ameaça e amassa toda a nossa raça em massa populacional. Claro que eu quero um dia uma melhoria pra mim e pros meus. Por isso trabalho, madrugo, componho, estudo e faço minha prece pedindo pra Deus. Mas conheço teus métodos, só porque não sou filho dos netos dos europeus. Não posso nem mesmo sonhar em um dia ter 0,5% dos euros teus. E já tô cansado, quanto mais nado, mais eu afundo. Tem que provar que esse povo atrasado, que eu não sou criado, muito menos mudo. Que eu falo e penso, que eu penso e falo, não calo, convenço, suspenso, não paro, comparo, compenso, consenso, reparo, comparo, repenso, dispenso e disparo. Então larga desse preconceito podre, antiquado e besta, e atualiza. Que tem se minha cabeleira é crespa, e atualiza. Isso não te dá o direito de ter ódio do meu povo preto, então suaviza. Minha ideologia sempre visa igualdade, progresso e respeito. E o que a sua visa? Abominação da absolvição, pra que da anistia pra político ladrão? Ha! Pensaram que eu não tava vendo nada, dane-se suas palhaçadas. Não esquece que além de voz, nós tem olhos, ouvidos e língua afiada. Interior tem voz, interior tem vez. Interior tem voz, interior tem vez. Interior tem voz, o interior tem vez. Interior tem voz, o interior tem vez. Vocês duvidaram de nós, ó. que a gente fez. O interior tem nós, o interior tem reis. Somos o interior, sem medo, toca o terror. A voz que vem de dentro e puxa o R, sim senhor. E a gente de porta vê porta aberta. Se liga, João, pra quem se acha dono da série, esquece que rap é união. Sem essa de melhor flow, mano, entrega a mensagem. A gente perde o direito por dia, MC com medo de falar a verdade. Treta de ego, bagunça, acento. Não, somos a cura que arruma. Chega de rap que só fala de rap. Do que é fazer rap, não fala de porra de porra. É muito mais que o cordão e os cap. Vai além dos carrão e os dep. Como já disse, que resoa. Tem hip hop pra homem, pra leque. A vida cobra decisões, a gente cresce mês a mês. E aqui nos chicamas, doença do mundo, curando 3 minutos por vez. De 4 em 4 tempos, a batalha continua. A geração que saiu da internet e resolve os problemas na rua. Lado mal, não descansa um dia. É sem dó, sem massagem. Nosso futuro num banquete, nego preocupado demais com viagem. Mas entramos na pista, e hoje arrasta lá a vista. O interior tem voz, eu não reconheço o governo golpista. O NGO, salve. De onde vem as rimas, mano? Minhas rimas vêm, de onde nós vem. Mano, e não tem, mas tem disposição. De quebrada, quebrado, de quebra-cabeça, sempre em evolução. Ribeão, Brasília, sou quantas matilha. Na trilha da vida sofrida, dos que correm aos que caminham, aos que liga, que o corre do crime não vira. A mesa virei, vários mano, liguei. Andei de sul a norte, pra sentir que a vida pode ser bem mais que uma fila pra morte. Cria da lama, nego sem drama, na paz de Dalai Lama. Um salve pros mano, um salve pras mana, que tá pelo certo e não pela trama. Santa Teresa que não tem santo, que o vento te leve esse canto. Com a calanto e seque o pranto de quem seca o pote, apertando com o banzo. Traga mais flores de seu jardim, Cristina, cores estão se apagando. Graças a Jah, me vi longe das bicas que são igaçaba pros mano. Hasta la vista, o rastro branco também leva pro Bela Vista. Família é conquista, não as partes coçando, nariz na pista. Interior, minha quebrada, miscigena classe pra você. Quem tem no tele esbanja ao lado de quem não tem o que comer. E é literalmente o que falo, não foi no embalo de bala, pacote pra ter tênis. Caras madruga que varo, vi pai de família, aflito bem do trabalho. Ligeiro, nem varo, aguço meu cara, maldade é espreita, vem de qualquer lado. Por aqui, se o sobrenome não é italiano, se apanha calado. Esperança forte demais, pra morrer na Londrina. Se me perdi, me encontrei, me cantei, encostei e cantei na batalha da vila. União do gueto, difícil derrubar com um golpe só. Interior tem voz, tem nós, tem tudo menos dó. 019, corra! Interior tem voz, interior tem vez. Interior tem voz, interior tem vez. Interior tem voz, interior tem vez. Interior tem voz, interior tem vez. Vocês duvidaram de nós, olha o que a gente fez. O interior tem voz, o interior tem vez. É foco nas tech que é desde moleque dando checkmate, pique xadrez. O interior tem voz, o interior tem vez. Opa, voltamos! Eu sou Jeff Ferreira e você está na sintonia da sua rádio Estrela FM. E você conferiu aqui no nosso programa Consciência Brasileira, Pontes Indestrutíveis, som da banda Charlie Brown Jr. Curtiu também Bang Lok Sound com 157. Ouviu Marcelo Yuka com o som Movimento das Massas. E curtiu o som pesado do grupo Primavera Nacional com a música O Interior Tem Voz. E chegou aquela hora de tirar o time de campo, é o momento de nos despedirmos. Fica por aqui mais um programa Consciência Brasileira. E se você curtiu, já tá ligado. É só sintonizar na sua rádio Estrela FM em 94,5 e semana que vem, tamo aí de novo, certo? Quer ouvir a reprise do programa? É fácil. Acesse o site www.submundodosom.com.br. Lá você pode conferir esse e demais episódios do nosso programa Consciência Brasileira. Também estamos no Instagram. É @pgconscienciabr. Segue lá! E antes de sair fora, aquela perguntinha. O que há de novo? De Campinas, temos o som do Mr. Dick com a música Amotinados. E de Piracicaba tem o rock da banda SOS com o som Contradições. Confere aí! Valeu pela sua sintonia e até semana que vem com mais som! Está motim tomou com 10, mas não puderam retornar à África. Hoje amotinados por seus legados de sangue, nossa fé não só com nossa crença, o fundamentalismo pensa. Eles temem o diferente, julgam uma hosta ascendente. Não contaram nossas glórias em seus livros de histórias. Vai, heróis, heróis, sem registro e sem passado. Por isso não pare, tá com o povo sem. Fire burn, we don't stop. Fire burn, I and I don't stop. Fire burn, rebels don't stop. Fire burning, Babylon, hey, I don't stop. Fire burn, we don't stop. Fire burn, I and I don't stop. Fire burn, rebels don't stop. Fire burning, Babylon, regime da segregação. Sempre à beira do holocausto, apartheid sem noção. Injustiça e descaso, não queriam suas leis, seu rei, sua cidade. Tinham banda, zumba, zumbi, comunidade, palmar, reduto, quilombola, zero, alto da montanha, bateu sua liberdade, não morre cortando cana. E até hoje é assim, os quilombos, a favela, um rebelde só tem paz depois.